A Leanne define, no dia 7, continuidade do processo de impeachment de Wilson Lima. MPF quer a suspensão de edital para obras em trecho da BR-319. Essas são algumas das principais notícias do Jornal do Comércio no jcam.com.br nesse dia 2 de julho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCM News. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, disse que na próxima terça-feira, no dia 7, será apresentado o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa sobre a possibilidade de continuidade do impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. O Josué disse que no parecer constará a avaliação da última decisão da Justiça sobre o processo e as correções necessárias caso haja manifestação pela continuidade do procedimento. Durante a sessão online da Assembleia, o deputado Wilker Barreto afirmou ser fundamental a retomada da análise do pedido de impeachment com base no parecer da Procuradoria para nortear os caminhos jurídicos do processo. Segundo ele, a peça da denúncia do Superior Tribunal de Justiça na Operação Sangria da Polícia Federal não pode ser desconsiderada no procedimento da Casa. O deputado Josué Neto disse que a Assembleia não ficará omissa em relação ao trabalho que já foi realizado. E na terça-feira próxima, na próxima reunião plenária, nós vamos divulgar, nós vamos oficializar a decisão da Procuradoria no sentido de dar o andamento ou não andamento ao pedido do impeachment. Esta é a nossa, posicionamento oficial, até porque a Tribunal de Justiça do Amazonas, através do seu colegiado, dos desembargadores do Estado do Amazonas, orientou a Assembleia Legislativa da forma que deveria o trabalho ser conduzido, ser continuado. Portanto, na próxima terça-feira, oficialmente, nós vamos dar a continuidade no trabalho que estava sendo feito e que foi suspenso por algumas questões políticas, mas a Justiça do Amazonas já fez o seu encaminhamento e que esta casa em nenhum momento ficará omissa em um trabalho que já teve início, e que não ficará em nenhum momento paralisado ou nos furtaremos as nossas obrigações. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal impugnação para suspender edital de licitação do DENIT para a pavimentação de trecho da rodovia BR-319, trecho esse localizado entre os quilômetros 177 e 250. Não é a primeira vez que o Ministério Público interfere nas articulações para dar vida à rodovia. No entendimento dos procuradores do Ministério Público Federal, o DENIT precisaria incluir a realização e aprovação de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para a realização da obra no trecho contemplado no edital. Essas foram algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio no jcam.com.br nesse dia 2 de julho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.